aí, tô indo embora, né? Um abração pra você que ficou ligadinho comigo, participando, sorriu com o Toninho Sabino e cantou com a gente, vibrou, viveu grandes emoções. Vou embora, volto amanhã, se Deus quiser, às 7 da manhã, viu? Vou mandar um abração também pro Pascoal que ficou com o Toninho Sabino hoje. Abração, viu, Pascoal? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que ficou participando com a gente, bom dia pra todo mundo que ligou, todo mundo que ficou aí, e se Deus quiser, amanhã a gente se encontra de novo. Boas vibrações pra você, muita alegria, muita energia. Amanhã, às 7 da manhã, a gente tá de volta, viu? Abração e tchau, tchau! YK535, ondas médias, 1.300 kHz, Rádio Diário do Grande ABC, São Bernardo do Campo, São Paulo.